Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Simiescas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 155º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 155, vamos retomar um assunto começado no já longínquo Paranerdia 44, onde falamos sobre os filmes que compunham até o momento a saga do Planeta dos Macacos, e vamos falar agora só dos novos filmes da saga do Planeta dos Macacos. Ou seja, aqui é só Caesar do Andy Serkis na veia, meu filho. E para falar comigo a respeito desta macacada toda, eu trouxe aqui a doutora Zira do meu coração, que é dona Madame Sir Sara. Fala, Sareta. Oi, gente, tudo bem? Olá, estamos aqui, já tem quase uma hora, para começar a falar. Mas tá bom, muito obrigado. Para falar sobre o Planeta dos Macacos. Muito bem. Bom, vai seguindo. E eu trouxe aqui dois queridos convidados para falar sobre o Planeta dos Macacos. Primeiramente, o Chorão, que reclamou da última gravação do Paranerdia, vindo direto do Portal Refil, o senhor Bruno Lagana. Fala, Boninho. E aí, Nerdmaster, beleza? Olá, ouvintes do Paranerdia, um podcast para nerds. Eu sou o Alexandre Nerdmaster. Eu estava esperando ele fazer isso. Mas não tinha jeito, cara. Já estava contando com isso. E, portanto, mas vamos lá, a cópia é mais que original, né? Não é? Pois é. Mas eu queria dizer de Planeta dos Macacos que eu tenho saudade do Dr. Zeus. Dr. Zeus? Dr. Zeus. Dr. Zeus. O Portal Refil. Porque, segundo o Leonardo Miotti, ele quem manda na porra toda lá no Portal. É verdade. Se ele confirma mesmo. Confirma, é ele meio que manda mesmo. Pra que eu vou assumir responsabilidade nesses casos, né, cara? E esse que vocês já estão ouvindo se metendo na conversa, ninguém mais, ninguém menos que minha lagartixa dourada de estimação favorita, senhor Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast. Fala, coisa fofa. Sou eu e atrasei tudo porque eu estava num experimento. Isso, agora vai ficar no ar essa reclamação, que a gente está quase uma hora aqui esperando o senhor Cláudio Dragão Dourado parar de brigar com o Ubuntu do Linux para fazer uma porra de um gravador de áudio funcionar nesta bodega desse sistema operacional. Isso é para vocês que... Na verdade, a culpa não é dele, a culpa é do Koalace, é assim, que era para ter aparecido e não apareceu. Sim, como sempre. E aí o dragão aí tá fazendo o favor de tapar o buraco do Koalace. Tem um buraco. E olha que é um baita de um buraco, hein? Um buracão, né? E a Sara tá aqui pra não me deixar mentir sozinha, que a culpa é sempre do Koalace, né, Sara? Sim, muito bem. Então, depois dessa zona toda, voltamos daqui a pouquinho com tudo que você queria saber sobre os filmes da nova trilogia do Planeta dos Macacos, depois dos recadinhos. Vamos lá. Thank you. Boa noite, ouvintes do Paranerdia, tudo bem com vocês? Aqui é o editor Jorge Augusto e, por motivos peculiares, hoje sou eu que vou trazer os recados para vocês. Vamos aos trabalhos? Primeiro de tudo, aquele que quiser deixar um recadinho maroto no site, basta você ir lá no www.paranerdia.com.br e deixar a sua opinião sobre o episódio. Aquele que quer deixar aquele e-mail show de bola que o Nerdmaster sempre gosta de ler, então basta mandar um e-mail aí para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta de deixar aquele tweet marotinho, show de bola, que o Nerdmaster também gosta de receber, basta você ir lá no Twitter e seguir o @paranerdia. Vocês que ainda estão no Facebook, que acham o Facebook legal, basta seguir o Paranerdia lá no Facebook também, facebook.com/paranerdia. Vocês que gostam de mensageiros instantâneos e gostam no Telegram também, basta estar com a gente lá no grupo do Telegram, t.me/paranerdia, ou procurar na busca por ouvintes do Paranerdia. Lembrando que o Paranerdia também está sendo disponibilizado toda vez que tem a gravação lá no canal do YouTube. Então basta você dar um pulinho lá em youtube.com/paranerdiatv e acompanhar todos os temas que mais tarde passarão pela minha mão de editor e chegarão ao feed de vocês. Vocês que também querem colaborar com o Paranerdia financeiramente, dando aquele apoio maroto, pelo menos a partir de R$1, isso mesmo, R$1 não paga nem mais o cafezinho no boteco da esquina, você pode utilizar a estrutura do Apoia-se, que é no endereço apoia.se/paranerdia, ou mesmo na estrutura de transferências financeiras PicPay, através do endereço picpay.me/paranerdia. Lembrando que o Paranerdia voltou a ser quinzenal, e a equipe do Paranerdia está fazendo todo o possível para se manter assim. Eu com as edições do Paranerdia principal, Nerdmaster com os Nerd Maratonistas, e nós estamos tentando, meus queridos, isso mesmo, tentando fazer o Qualice tomar vergonha na cara gorda dele para poder voltar com o HunterCast e o MangaQ, que até o momento estão em hiato, coitada da Sarsara, vamos lá. E o segundo recado, que dessa vez de minha autoria, por causa do áudio do participante Cláudio Dragão Dourado, eu tive que utilizar o Bruto. Por isso, alguns barulhos que vocês podem ouvir através do episódio vão ser por causa que eu não pude filtrá-los direito por estar utilizando apenas uma faixa. Então, peço que me desculpem a questão que está ocorrendo aí, e caso qualquer coisa, basta mandar um comentário aí nos ajudando ou mesmo criticando de maneira construtiva, combinado? Então não percam um episódio sobre a trilogia nova do Planeta dos Macacos, que tá muito show de bola, vamos lá! Hey Luke, eu sou seu pai! Estamos de volta! Muito bem, crianças, vamos falar então a respeito de três excelentes filmes, na minha opinião. Eu realmente me surpreendi e muito bem com a retomada, o remake, reboot da saga dos Planeta dos Macacos, que são nada mais, nada menos do que Planeta dos Macacos: A Origem, de 2011, Planeta dos Macacos: O Confronto, de 2014, e finalmente, mas não espero que não seja o último, Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017. Então, aí eu já posso te dar um alento na sua vida. Recentemente saiu a informação de que a Disney, que agora é dona da Fox, ela está mexendo seus pauzinhos e aprovando roteiro a toque de caixa para que a franquia Planeta dos Macacos continue a partir desse último filme aí da guerra. Mara. Então eles estão planejando uma trilogia nova aí. Spoiler, né? Que a gente vai ter que soltar, né? Que vai ficar sem o personagem principal. Mas fazer o quê? Não vai ficar sem o Andy Serkis. Ele vai continuar. Ele vai fazer outro papel qualquer. Mas... É, eu não sei. Mas acho que o Caesar não tem como, né? Não, o Caesar não, porra. O Caesar morreu. Pá, pá, pá. Aí vai ter um... Vai ter um cientista que vai ressuscitar o Caesar. Ele vai virar um Frankenstein. Tá bom, ok, tá, Dragão. Vamos lá. Então vamos começar com Planeta dos Macacos, a origem. Ou como diria Leonardo Piotti, Rise of the Planet of the Apes. Né? É por aí. Rise of the Planet of the Apes, de 2011. Cara, vamos começar da seguinte maneira. Antes de começar a falar do filme, a sinopse, os atores e tal e coisa. Brunão, tu curtia a saga antiga? Porra, como não, velho? Sou mega fã de todos, até dos filmes ruins eu gosto, velho. Não, cara, tem os filmes ruins lá, mas é aquele tipo de filme ruim que fica gostoso de assistir, principalmente se assistir em galera. Aí o filme é muito bom, cara. Os filmes nesse caso é muito bom. E não, como o primeiro, foi, o original, cara? Eu sou muito fã. O primeiro, não, é impecável, cara. O original é uma coisa de louco, cara. Até hoje ainda tá bom de assistir. Todo mundo já sabe o plot twist, todo mundo já sabe da história, mas, porra, mesmo assim ainda tá ótimo de assistir. É muito bom mesmo. E como foi pra você ver a nova leva do Planeta dos Macacos? Bom, primeiro quando anunciaram, eu fiquei meio assim, ih, rapaz, vão mexer nesse vespeiro mesmo, né? Planet of the Apes, clássico. Vez, né, com o Tim Burton, e te ficou, ó, oh, uma bosta. Não, ele ficou relativamente bom o filme, cara, porque você termina o filme, é você que ajoelha no cinema e fala, seus maníacos, o que vocês fizeram? Ah, cara, verdade, tá muito fiel, cara, e é uma experiência, né? Na verdade, hoje em dia, qualquer remake a gente fica naquele 50%, né? Ou vai dar bom ou vai dar muito ruim. A gente torce pra dar bom, mas muitas das vezes dá ruim. Mas segue lá, Brunão, e aí? Aí tava aquele medinho de que essa merda ia feder de novo, mas como é que foi? É, a minha impressão é de que iria ser, a princípio, meio que um desastre, né? Eu falei, ih, rapaz, o do Tim Burton já não foi legal, vão insistir nessa... Porque é aquele negócio, o de 61, se não me engano, acho que é esse o ano, ele é tão clássico, tão incrível, que tipo, não tem como você superar um filme daquele, entendeu? E aí eu fiquei meio assim e tal, mas aí depois eu descobri que ele ia contar a origem do Planeta dos Macacos. Eu falei, bom, aí sim, porque essa é uma história que a gente não viu ainda, a gente não sabe o que exatamente aconteceu. Então eu falei... A gente viu, porque teve o Planeta dos Macacos 4, se eu não me engano, que contou a história, pelo menos o que seria... Não, ele conta mais ou menos, né? Ele conta mais ou menos e tal, mas nunca foi levado muito a sério, né? Tipo, o que valia mesmo era o original e o resto era, tipo, em busca de mais dinheiro, né? E só pra esclarecer, o original é de 68. 68, pois é. Ano incrível, né? Esse ano aí mudou o mundo. Mas, enfim, e aí eu falou, vai contar a história de como é que aconteceu e tal, não sei o que. Eu falei, pô, beleza, vamos ver. E aí foi uma grande surpresa, porque o filme é sensacional, cara. Maravilhoso, cara. Pra mim é o melhor dos três. Cara, é o que tem a história mais bem contada. Mais redonda. Né? Mais redondinho, isso. Com certeza. Com certeza. É a história mais bem montada, os personagens mais bem colocados. Mas mesmo assim, os outros dois também são ótimos filmes, só não são o melhor. O melhor é o A Origem, né? Mas tudo bem. Eu só teria feito uma coisa diferente. Eu teria dado mais destaque durante o filme, talvez pela transmissão da televisão, ou talvez em notícias nos jornais, a missão do comandante Taylor. Entendeu? Eu teria dado uma ênfase um pouquinho maior de que ele estaria indo em missão para viajar, não sei o que e tal, e aí mostrava na televisão. Se não me engano, tem um ponto em que eles citam, mas é muito rápido, é um negocinho assim. É muito rápido, é um trocinho. Pois é. É easter egg. É. Dragão, e tu? Como é que tava a tua expectativa antes de 2011, né? Foi 11? Foi antes de 2011 que saiu, foi um pouco antes do Tim Burton. Depois que eu limpei as pipocas do joelho. Dane-se. A gente não tá falando de Burton, estamos falando da trilogia que presta. Antes de 2011, descobriu que vai ter a origem do Planeta dos Macacos. Vai daí. Cara, geralmente. 2011 era aquela época que você ouvia falar de remake e ficar, vai dar merda. Vai dar merda. Já sabe, né, Jorge? Bota. Não! Eu não tinha expectativa nenhuma. Cara, eu ia assistir no cinema, porque eu sou um verme, era uma franquia que eu gostava, né? Eu gostava, assistia os Planeta dos Macacos, principalmente o original, né, o primeiro. É o primeiro, não. Eu gosto muito, eu respeito muito o primeiro. É um filme maravilhoso, mas o meu favorito é A Fuga, cara. Com os macacos vindo para o nosso planeta, para eles, com o Cornelius e a Zira vindo na terra da época, cara. É maravilhoso, de tão galhofa, cara. Mas eu ainda gosto muito do primeiro, cara. Eu já assisti, eu gostava da franquia, mas eu olhei assim, vai dar merda. E foi uma grata surpresa, realmente. Pior que assisti no último relacionamento que eu tive, né? E, cara, foi uma coisa maravilhosa assistir aquele primeiro filme. E deu esperança pros outros, até que... Que eu fiquei espantado quando eu achei antes de sair o 3, lançou um DVD duplo, o primeiro e com o segundo, dessa nova trilogia. Eu fiquei surpreso de achar ele por 12 conto na Americanas. Olha, muito bom, muito bom. Eu já fiz questão de comprar tudo em Blu-ray. Esses filmes merecem ser visto da melhor qualidade possível, cara. Aí você comprou um Play 3 só pra tocar Blu-ray, né? Eu sempre tive tocador de Blu-ray, Dragão. Olha lá que você besta. Cara, então por que você comprou um... Por que você comprou um tocador de Blu-ray se o Play... Que é a desculpa... Essa é a desculpa perfeita pra você comprar um Play 3, cara. Porque eu tinha um Xbox já na época, animal. O Xbox só tocava DVD, não enche o saco. Eu sei, continua sendo a desculpa perfeita. Olha, a gente precisa de um Xbox. Não, desculpa, agora vai ser comprar o Xbox Series X, Série X of Rebels, que é o maravilhoso cinzeiro de aeroporto, que vai tocar o Blu-ray 4K, tá? Eu quero por causa disso. Eu vi por aí que o Nerdmaster ele é da turma Xbox, ele é caixa. Peraí. Não. O assunto não tem nada a ver. Vai ficar no programa, porque eu ainda vou fazer um episódio só sobre isso. Eu tô realmente muito levado a pegar, no futuro ainda distante, o Xbox Series X. Porque eu prefiro um cinzeiro de aeroporto do que um videogame que faz cosplay de Seto Kaiba. Tá. Olha, eu gosto do cinza que faz cosplay de Seto Kaiba e de prédio da Hidden. E lá vamos nós! Olha aí a referência à câmera. Tá, caralho, brother, vocês são muito nerds. Puta que pariu. Tá bom, Sara, aproveita que já tá botando tua opinião na conversa. Como é que foi pra você... Primeiro, você assistiu os antigos, nem que seja numa sessão corujão da vida? É, há muitos anos atrás. Uma galáxia muito, muito, muito distante. Isso, tá. Eu vi os antigos. Minha experiência também foi com o Tim Burton, com aquela coisa. que merda, hein? Com aquela coisa, hein? Não, e sabe o que é o pior? Aquele filme tem o Mark Wahlberg, tem a Helena Bonham Carter. Tem a Helena Bonham Carter fantasiada de Michael Jackson. Tipo, só tem... Agora vem um ponto. É interessante que antes do divórcio dos dois, mas acho que até depois do divórcio, onde o Tim Burton ia, ele socava a Helena Bonham Carter. É incrível. Caramba. É socava, tipo assim... E olha só, socava não no sentido bíblico, tá, crianças? É outro tipo. Não, aí ele fica assim. Onde é, não, é quase no nível que quase prendeu o Johnny Depp, né? É quase. E eu ia falar, tipo, onde tá a Helena, você pode ter certeza que vai brotar o Johnny Depp dali. E vice-versa, onde tá o Johnny Depp, vai brotar a Helena de algum lugar. E você pode ter mais certeza ainda que vai ter o Tim Burton ali no meio, dirigindo ou com o dedo ali, sabe? Ok, mas aí veio... Não é bem o dedo, entendeu? Veio o Planeta Origem, e aí? Isso. Cara, eu lembro que quando saiu, eu não vi no cinema na época, 2011, eu tinha começado a trabalhar, eu só ganhava um salário mínimo, que era 600 alguma coisa na época. E meu pai comprou o DVD, e foi muito bom. Eu gostei muito da premissa. Eles trouxeram um pouco mais de pé no chão e realidade dentro daquele universo. Sim, sim. Entendeu? Não é tipo... Não é mas tipo, é engraçado. Você eu, cara, viaja. Desculpa te interromper, mas o engraçado é que se você pegar o Blu-ray do A Guerra e ver um dos documentários que ele tem, que é Planeta dos Macacos, Uma Homenagem, ele botou mais pé no chão, o Planeta dos Macacos, A Origem, mas ele é um eco... do Planeta 4, do Conquista, que é o que teoricamente explica a origem dos macacos, porque tem muitas similaridades do enredo do Conquista e do enredo do Origem, cara. É muito bom isso. Isso aí eu já não cheguei a ver. Depois eu vou procurar. Muito bom. Tá no Blu-ray do Planeta dos Macacos, A Guerra. Já no meu caso, eu sou um fã incondicional da saga antiga. Como eu já falei, o meu favorito é o 3, A Fuga do Planeta, porque é hilariante ver o seu Malcolm McDowell dentro da fantasia do Cornelius, tentando falar com aquela máscara do Planeta dos Macacos. Cara, que é sensacional. É o melhor estilo do Dr. Gore de máscara. Claro que as máscaras do Planeta dos Macacos é muito mais bem feita do que a do Spectreman, venhamos e convenhamos, né? Mas aí vem o Tim Burton e faz aquela miséria em 2001, né? Que maravilha. Aí passa-se mais 10 anos, os caras, não, agora vão fazer direito, e aí vem o Planeta dos Macacos, A Origem. Eu, tal como você, estava com o pé atrás, porque puta que pariu, deve dar merda essa porra, e eu me surpreendi maravilhosamente, cara. E uma das coisas que eu tenho muito a agradecer ao povo, principalmente ao povo aqui no Brasil, na tradução dos nomes dos filmes, porque fizeram Planeta dos Macacos, A Origem, Planeta dos Macacos, O Confronto, Planeta dos Macacos, A Guerra. Isso fica lindo na estante, é um do lado do outro, bonitinho, porque tá na ordem alfabética, legal. Tudo bem que A Guerra antes de O Confronto fica uma merda, mas foda-se, eu tenho que pôr na ordem da criação. Os outros filmes da saga antiga, Planeta dos Macacos, aliás, é O Planeta dos Macacos, aí depois De Volta ao Planeta dos Macacos, Fuga do Planeta dos Macacos, Conquista do Planeta dos Macacos, Batalha do Planeta dos Macacos. Por um cara como eu, que sou a porra de um adepto de toque, que gosta de colocar as coisas em ordem alfabética, cada filme fica num canto da estante. Eu fico com uma pena, cara, eu fico com dó de botar esses filmes separados desse jeito. Então, obrigado, povo que deu nome, as veinhas. Obrigado, veinha. Vocês botaram dessa vez os nomes do filme direito. Muito agradecido. Eu, tá? Eu não gosto. Que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu não gosto. Eu gosto do se fosse a tradução certa de cada um dos filmes, eu acho que ia ser melhor. Porque a origem do... Podia ser até a origem do Planeta dos Macacos, mas eu não gosto de A Origem. Porque o Rise of the Planet, ele, em inglês, ele tem um outro... Você preferia que fosse o Levante do Planeta. O Levante, sabe? É um negócio mais... Rise, ascensão, não. Né? Eu ia falar isso agora. Rise é tipo Ascensão. Ascensão, é isso. Serve, o surgimento, né? O agora, o segundo, O Confronto, não tem nada a ver com o título, sabe? Down, né? O Crepúsculo do planeta. Isso. Sabe por que eles não usaram o Crepúsculo? Vamos, por causa do Crepúsculo, né? Porra, né, Crepúsculo já, a palavra Crepúsculo já não tem mais aquela força, né? Já não é mais Mephisto. Então não dá. Não dá mais pra colocar. Madrugada do planeta dos macacos. Isso. E o último. Cara, seria... imagina a galera achando que o César ia brilhar no filme, né, cara? E o último seria A Guerra pelo Planeta dos Macacos. Pelo, né? Planeta dos Macacos, tá certo. Tá correto. Que eu acho mais interessante do que Planeta dos Macacos, A Guerra. Planeta dos Macacos, O Confronto. É muito, sabe, tatibitate, sei lá. Olha a referência. Parece Spaceballs, né? Spaceballs, a toalha. Spaceballs, o filme. Como tu chamas? Spaceballs. Isso. Olha, mas a gente tem que, entre aspas, agradecer que não tá zoado pra caramba, porque quando o pessoal de tradução quer fazer merda, faz. Faz. Então, muito. Pelo menos, ficou tipo Planeta dos Macacos, A Origem, O Confronto, A Guerra. Porque pra eles poderem criar uns subtítulos, assim, horríveis, era dois pulos. Então, pelo menos ficou condizente, não é perfeito, não é tipo... Oh, é igual ao inglês, mas está condizente com algumas coisas que acontecem dentro de cada filme. Beleza. Mas vamos então começar a falar dos filmes per se. Senhor Bruno Lagana, o senhor me faria o favor de dizer a sinopse de Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011? Faço sim. No filme tem o personagem do Will Rodman, que é interpretado pelo James Franco, que é um químico e ele está procurando uma cura para o mal de Alzheimer. Né? O pai dele tem essa doença e tal, o pai dele é interpretado pelo magnífico John Lithgow. Maravilhoso, cara. Adoro ele. Ou ele, no papel do cara que tem Alzheimer, está brilhando, cara, muito pois bom. Pois é. E aí esse cientista aí, o James Franco, ele faz uma droga, um soro, um negócio... É, tipo um vírus, que chama de ALZ-112. E aí o que ele começa a testar, essa droga e tal, não sei o quê, e ele começou a testar já direto em humano, que não faz o menor sentido, né? E aí, tipo, as pessoas tinham um efeito curto, né? Só que aí ele começou a testar nos macacos, e nos macacos esse vírus ele tem um efeito completamente diferente... Porque, tipo, eles ficam mais inteligentes, os macacos começam a ficar com um QI mais elevado, né? E ele acaba levando um desses macaquinhos para casa. Por que não, né? Se eu vou ter uma cobaia, é melhor levá-la para minha casa, né? E o César, que é o filhotinho dessas chimpanzés que estavam passando pelo experimento... Ele acaba indo parar na casa do cientista. Ele em si não recebeu diretamente o vírus. Ele pegou esse vírus da mãe, que era uma das cobaias, né? Isso. E aí vai passando o tempo e ele vai ficando cada vez mais inteligente, já linguagem de sinais e não sei o que e tal. E aí acontece um monte de parada lá no filme. Dá uma merda lá com o vizinho, ataca o vizinho, vai ter que botar ele no, na floresta, e não dá pra botar na floresta, enfim. Ele vai parar lá num zoológico de... num zoológico de... Isso, Gorilla King. Gorilla King! Cara, perfeito, é Gorilla King! Ele vai pro Gorilla King lá, ele fica lá preso. Só que ele começa a ensinar os outros. Porque ele sabe linguagem de sinais, ele é mais inteligente que os outros, e ele começa... a liderar os macacos numa revolta contra seus captores. Maravilha. Cara, a história é tão redondinha, tão maravilhosa, tão bem feita. E venhamos e convenhamos, pelo amor de Deus, gente do cinema, gente da academia, dá um Oscar pra porra do Andy Serkis, cacete. Só porque o cara tá fazendo motion capture não quer dizer que ele não é ator. Muito pelo contrário, ele tem que ser mais ator ainda do que um ator normal, caçapa. Então, eu acho que, na verdade, a academia já passou da hora de criar uma categoria de atuação digital. entendeu? Atuação digital masculina e atuação digital feminina ou qualquer coisa que o valha, sabe? Cara, se fosse assim, o Benedict Cumberbatch teria ganhado muito por conta do... Pois é, porque... Isso, obrigada. Tem muita, muita interpretação que é muito boa e tá só não entra na disputa, porque não é o cara lá fazendo um drama e, sabe, chorando em tela, mas o cara entrega tanto que... E hoje todas essas performances são feitas por aquela captura de movimento, né? É, eles botam aqueles pontinhos no rosto do ator ou da atriz, e aquilo... Comentários dos Blu-rays que mostram a feitura dessas capturas são deliciosos de assistir. Isso, os caras hoje não tem mais tanto trabalho, assim. É claro que tem um trabalho sinistro, mas é, como eles estão com o rosto todo marcado, eles capturam esse movimento do rosto e já leva direto pro computador. Você já tem uma pré-visualização ali na hora, sabe? O diretor vai assistir a cena, ele já vai ver como é que vai ficar o resultado com o skin do macaco em cima, sabe? Sim, então, sim. Eu acho que já passou da hora da academia criar um prêmio pra performance digital, sabe? Cara, três que estão merecendo muito esse prêmio é o Andy Serkis, a gente já falou, já tá ao concurso, não precisa nem falar mais nada dele. O Josh Brolin no Thanos foi de chorar de tão lindo. E a Sarah falou, o Benedito Cumberbatch no Smog também ficou pra caraca. Né? Cara, é foda. Eu tô achando já muito que a academia vai abrir exceção esse ano pro ano que vem de... Como é que fala? Porque não vai ter cinema, né, gente? Vamos entender. Não tem nem filme pra concorrer esse ano. Não. Porque, querido, vamos concordar. Se não abrir exceção, vai ser só Sonic, né? Aquela aí rapina. Sonic é a... Cara, eu vou rir muito se Sonic ganhar melhor ator, melhor atriz, melhor filme. Cara, tipo, velho, vou ser bem sincera. Todo mundo pode esquecer cinema nos últimos tempos. Não tem como. Se continuar do jeito que tá, porque de todos os países até agora, vamos excluir países totalitaristas, como Cuba e afins, e Coreia e China, vamos colocar países mais centrados e que demonstram ter um pouco de inteligência. Países menos autoritários, como, por exemplo, Estados Unidos. Exato. Não, peraí, desculpa. Cara, tipo, Brasil tá complicado, entendeu? Se for jogar por, a gente tá no meio da pandemia, pra quem ainda não caiu a ficha. E pode ser que só em 2022 pode existir alguma coisa. Até porque o nosso querido presidente tá conseguindo criar inimizade com um monte de gente que ele não devia criar inimizade. Então a gente tá meio que fudido, sabe? Não sei se vocês sabem. A DC Comics vai fazer um evento na internet com cosplayers, com artistas, e vetou o Brasil. Questões políticas, talvez, com certeza. Não, se eu não me engano, tinha saído que isso daí é mais por questão de direito no Brasil, que parte do direito no Brasil é complicado. Pra cosplay, artista, pra participar de, como é que fala, evento cultural? Não. Isso aí com certeza é motivo político. Porque, cara, até o Trump já tá ficando com a cara virada pra algumas atitudes, algumas coisas que estão acontecendo. Daqui a pouco o Trump também vira comunista. Aí, tipo, esquece cinema. Tá, shopping tá aberto? Tá aberto, mas esquece cinema. O pessoal, a mídia, não vou dizer a mídia, onde sai mais filme que é o Hollywood, eles não vão fazer, porque eles não querem fuder todo mundo, entendeu? Uhum. Aí, tanto que a academia agora, ela vai abrir uma exceção que ano que vem, talvez o Oscar vai ser somente com filmes de streaming. Vão pegar Netflix, Amazon Prime... vai pegar a Virgem Rapina e Sonic, que foram os únicos dois que saíram. Cara, né? Maior prova disso. Maior Amazon prova Prime disso. Tudo, e vai colocar lá. Vocês já viram o filme da DreamWorks Trolls? Já viram? Trolls? Os bichinhos cantarolando, tal coisa? Vocês já sabiam que já saiu o Troll 2? Já saiu, só que foi direto pro streaming. Exato. Aí, tipo, cara, a academia foi inteligente de tipo, olha, tá todo mundo lascado, não tem como você reunir, encher a sala de cinema, vai vir pra streaming. Não adianta, agora vai ser os filmes... Porque já tem a categoria de, se não me engano, de séries e alguma coisa de streams já na academia. Vai ter filme, porque senão não tem Oscar, não tem BAFTA, não tem mais nada pra premiar. Okay. Mas então, voltando pro filme, voltando pro Planeta dos Macacos Origem, não foi só o Andy Serkis que brilhou. Tudo bem que o Andy Serkis é o principal na conversa. Ele é o macaco da bola azul, né? Ele é o macacão da conversa, na brincadeira. Mas teve outros atores também de motion capture que a gente tem que dar os parabéns, como o senhor Karim Konoval, que foi o Maurice, o orangotango. O Terry Notary, que o nome dele é assim, Terry Notary, eu não tenho culpa. Que fez o Rocket, que é o chimpanzé, e o Christopher Gordon, que fez o Koba, o Bonobo, que é aquele da cara rasgada, que é o macacão sinistro da porra toda. Esses caras todos mandaram bem, nesse filme menos, porque o único que realmente teve, tinha mais expressão, era o Caesar, mas como a gente vai falar depois dos outros dois filmes, nos outros dois filmes, esses três personagens ganham alguns destaques, principalmente o Koba. O Koba, então, ganhou um destaque pra caramba nos próximos. Alguma consideração sobre o Planeta dos Macacos à Origem ou podemos passar pro próximo? Vamos lá, Morris. Calma, lá, tirando os Morris. Fala, Morris. Cara, mas é tipo assim, eu achei ele muito legal, principalmente nas saídas que ele teve e nos easter eggs, cara. Sim. Porque eu vibrei quando eu passou o jornalzinho lá com a missão espacial, né? Muito bom. O nome da macaca que é a mãe do César, assim, Olhos Brilhantes, que era o nome do... o apelido que o Charlton Heston tinha no filme original, né? Sim, ele gritar também, no, né? Também ele grita no, sim. E o molequinho que era o moleque da Sonserina, né? O Draco. Sim. Ele gritava, tire as mãos de mim, seu macaco maldito, que era justamente isso. A frase que o Charlton Heston falou no filme também, cara. Seu cara, macaco tem muito imundo, estrague. Nerd Master. Seu macaco imundo. Seu macaco imundo. Imundo, é uma palavra muito boa, né? É imundo. Boa, cara. Mas tem muito easter egg da saga toda, não é só do primeiro filme, não. Da saga inteira dos filmes antigos tem umas pinceladas. O nome do personagem principal ser César, que é o nome do filho do Cornelius e da Zira. O próprio, sim, nome Cornelius e o nome Zira também aparecem entre os macacos que estão no meio da macacada lá do César. Então, sim, tem muito easter egg, cara. Muita coisa mesmo. Mas aí, papo vai, papo vem. Chega 2014 com Planeta dos Macacos, O Confronto. Ou como diria Miotti, Dawn of the Planet of the Apes. Né? Of the Apes. Isso, ou Crepúsculo do Planeta dos Macacos. Crepúsculo do... O tremeluzir. O lusco-fusco. O lusco, eu adoro essa. Essa é a melhor de todas. O lusco-fusco do Planeta dos Macacos. Cara, essa é sensacional. Ia ser incrível, né? Pragão, por favor, nos traga a sinopse do lusco-fusco do Planeta dos Macacos. O filme passa 10 anos depois do primeiro, embora só passe 3 na Terra original, né? Onde a gente tá vendo os filmes, na história. E nisso o César já tá liderando uma pequena colônia de macacos na floresta. Pequena? 8 mil macacos, maluco? Você é pequena onde? Me fala uma cidade pequena com mais de... cidade pequena tem mais ou menos quantos moradores? Mas, meu irmão, são 8 mil macacos, velho. Ah, é uma cidade pequena, cara. Tá bom, segue, dragão. É uma pequena colônia. É uma vila. Isso é uma vila. Uma vila de macacos, tá? Okay. Caralho, tem mais macaco do que gente no Bacurau, velho. Nossa. Mas se vier, venha tranquilo. É, é. Mas vamos lá que, tipo assim, é mais fácil pagar os macacos. Ai, ai. Toda a galera que o César resgatou, mais a galerinha lá que foi nascendo depois, né? É, levando em consideração que teve 10 anos nessa conversa, deve ter nascido alguns, né? Alguns milhares. Afinal de galera... contas, macaco não tem televisão, macaco não tava na quarentena. Na verdade, eles estavam, né? Eles estavam isolados na florestinha deles lá. Sim. E por causa de um... Ai, ai. E por causa da porcaria de um adolescente, né? Ai, ai. Olhos azuis. Eu vou seguir o que tá escrito aqui, que fica mais fácil, né? É, eu também acho. Foi pra isso que eu pus na pauta, né? Nem não... 10 anos após a epidemia, o chimpanzé César and the Circus agora lidera e governa uma nova geração de aproximadamente 8 mil símios, ou uma vila do interior, incluindo alguns de seus companheiros que ficaram presos juntos com ele no Santuário dos Macacos. César lidera os primatas em uma caçada a veados. Homofobia. Cuidado, dragão. Homofobia. Homofobia. Cuidado, dragão. Onde seu filho adolescente, olhos azuis, ou seja, adolescente vulgo merdeiro, ganha profundas cicatrizes, sendo acarcado por um enlouquecido urso. Porque com certeza fizeram merda, atacaram que não devia, o urso foi lá e revidou. Na verdade, macaco é foda, né, velho? O urso foi o urso que invadiu a caçada. O urso tava tantando as ideias assim. Ai, ai. César é convocado para sua nova casa na floresta, Muir, para Muir a galera de porrada. Porra. Onde Dudu, sua esposa... Objetivo alcançado. Onde sua esposa doente deu à luz a um filho. Depois de 10 anos sem contato com seres humanos, um pequeno grupo de sobreviventes de São Francisco se depara com os macacos. Dan, dan, dan. Depois de um dos seus membros entrar em pânico, ele atira e fere o jovem chimpanzé chamado Ash, que capturava pokémons na redondeza. Eu tava contando com essa piada, eu sabia que o dragão ia soltar essa. Não é Ash porque o dragão, porque o macaco é cinza, não. Porque o macaco é cor de cinza e o nome dele é Ash, não. É porque ele captura pokémons, é lógico. Ele é treinador pokémon. É, ele virava boné, assim. Ele tá querendo capturar o urso fugiu da pokébola. Ah, segue, dragão. Ai, ai. César leva os macacos ao encontro dos humanos na cidade de São Francisco e proíbe os seres humanos de entrarem na floresta, porque na minha casa, minhas regras, sai daqui, gente ruim. É, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que no meio do primeiro filme, uma cepa do vírus, ela acaba infectando algumas pessoas do laboratório e essa doença começa a se espalhar. Não é o César que joga... Porque tem aquela cena linda do César abrindo a latinha e jogando vírus, assim. Ele na verdade, tentam fazer alguma coisa lá com o César. A cepa pegou no gordinho barbudo, que era o tratador dos macacos, quando eles estavam tratando o Koba. Estavam botando vírus no Koba. O Koba se revoltou e jogou o vírus na cara do gordinho. Aí o gordinho ficou doente, cuspiu o gordinho sangue ficou doente, em meia dúzia. Foi no cinema e cuspiu em 500 pessoas. Ele espirra no cara da pizza. É um inferno, entendeu? Aí ele foi numa feira de carnes, hein? Carnes exóticas, né? Isso, comeu morcego. Foi um inferno. É. Foi inferno. O Batman não gostou nada disso, né? Saiu de lá chateado. Enfim. Meu Deus. E aí 2020, é isso. Aí, cara, esse filme, O Confronto, é bom. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é bom, inclusive, por conta do elenco estelar que teve nesse filme, cara. Jason Clarke fazendo Malcolm, um papel brilhante, maravilhoso. Não, ele tava bem. Esse cara não. Ó, esse cara não me desce, né, demais. Não te desce, né? Tá esse cara eu não consigo. Eu não vou com a cara dele, velho. Ih, eu não consigo... Mas vai falar mal do Gary Oldman? Claro que não. Esse aí é um líder de respeito, porra. É, né? Muito bom. Até porque ele grita no filme. Todo filme tem o Gary Oldman gritando, presta. Exato. Não, com certeza. Tem que ter grito, senão tem que ter o Everyone, pelo menos, pra ter o nível, né? Aí, de novo, tivemos o Andy Serkis repetindo o papel do César, o Terry Notary no Rocket, o Karim Konoval de novo fazendo o Morrice, e aí tiveram o Toby Kebbell fazendo de novo o Koba, aí tiveram os macacos novos, que é a Judy Greer fazendo a Cordélia, que é a esposa do César, a tal esposa olha do Ed, que deu o filho, e cujo filho virou depois o Cornelius. Então, olha aí. Os easter eggs de novo. E o isso. Scott Lang fazendo o gorila Luca, que era aquele gorila do primeiro filme, que no primeiro filme ele não tinha nome, ele ganhou nome depois. Entendeu? Ele ganhou nome só no segundo, entendeu? Que virou o guardião do vilarejo, ou seja, ele virou o chefe de segurança do Bacurau do César, né? É, mas ele ganhou esse nome porque antes ele não tava nem aí. Ai, mãe, não, dragão. Nossa senhora, não, caralho, brother. Dragão, não. Puta que pariu, sobe a música, mal. Velho. Dragão, não, sobe mal. A música. Vamos embora, é isso. Jorge, já sabe, né? Tem que pôr, fazer o quê? Desculpa. Caralho, brother. Desculpa. Puta, bom, vamos lá. Mas aí o que acontece? Os humanos, comandados lá pelo Malcolm, que é o Jason Clarke, eles estavam querendo entrar na floresta do César, porque lá para dentro da floresta mesmo tinha uma represa que serviria como hidrelétrica para fornecer energia para a cidade dos humanos, porque os humanos, alguns sobreviveram, afinal de contas tem gente que é imune, entendeu, ao vírus lá do 112. Então isso. Os humanos que sobreviveram ao vírus formaram cidadezinhas, só que a cidade estava sem luz, sem água, sem porra nenhuma, então eles tinham que ir na hidrelétrica para tentar fazer a hidrelétrica funcionar e gerar energia. Aí o César, vocês querem luz, né? Vai, faz essa merda, bota pra funcionar. Mas como sempre tem que ter, tem sempre que ter um merdeiro. Sempre e no tem caso que ter da, um lá da equipe do humano, é uma porra de um capial, de um redneck, filha de uma puta. E só pode ter saído da porra do seriado do Tiger King, cara, que aquele ali. Aquele ali tem a cara de esposo número 2 do Tiger King? Tem. Do Descendente? É, ele não tem a cara do Descendente? Ele tem a cara do Descendente. E ele, ele vai brigar com quem logo? Com quem? Quem que ele vai provocar? O Koba. O Koba, que é o gorila louco, né, velho? Não, o bonobo maluco que já é revoltado pra caralho com os humanos. Aí o cara, puta, só vem merda, né? Aí papo vai, papo vem, o Koba é tão filha da puta, mas tão filha da puta, que ele trama a morte do César, fazendo parecer que os humanos que atacaram o César, aí começou a porradaria, começou tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado, tal e coisa. No final das contas, né, só pra resumir uma conversa muito longa, os humanos conseguiram ficar lá na cidadezinha deles, os macacos conseguiram ficar na floresta, só que o César, para poder arrumar a confusão, teve que jogar a porra do Koba de espingadeira abaixo, no precipício de um prédio lá, que era inclusive o prédio que foi feito o vírus, que eles invadiram lá o prédio, tal e coisa. Aí morre o Koba, o César fica desesperado porque teve que matar um macaco, e já estava nesse filme, inclusive, aquela premissa de que macaco não mata macaco, que inclusive é outro easter egg da saga antiga. Aí, final das contas, tá tudo naquela situação de que vai dar merda, tá naquela sensação de que tá faltando só um risco de um fósforo para explodir a porra toda. Aí termina, no caso. O César tá descobrindo o que os humanos passam, né? Sim. Sim, ele tá, sim. Querendo ou não, os macacos estão seguindo o mesmo rumo dos humanos. É, porque de, até de, pelo de menos o... Merda. Enquanto tava o primeiro filme até metade do segundo, na cabeça do César, macaco é bom, humano é mal, fim de papo. Aí com o Malcolm ele descobriu que o humano tem humano bom e com o Cobo ele descobriu que tem macaco filha da puta, coisa que todo mundo sabe, que existe macaco filha da puta. Não, mas ele já devia saber isso, falta, né? Eu vou dizer, eu sinto falta de uma cena nesses filmes todos do macaco tacando merda num humano, velho. Nossa. Nos melhores estilo macaco tião, né? Que é isso que macaco no... faz, né, velho? Porra. Pô, mas aí no terceiro filme vai ter o retorno, né? Porque aí o macaco vai virar, o humano vai virar o macaco, ele que vai tacar merda nos macacos, né? É, quase isso. Então, já que estamos falando disso, chegamos a 2017 com o Planeta dos Macacos, a Guerra, no miote style War of the Planet of the Apes, né? War. Ou então, War for the Planet of the Apes, de 2017. Sarete, fofinha, lindinha, sinopse da guerra, faz favor. Então, após os eventos de Planeta dos Macacos, o confronto, César e seus macacos se enfrentam a um conflito mortal com um exército de seres humanos liderados por um coronel cruel. Após os macacos sofrerem perdas inimagináveis, César luta com seus instintos e começa sua própria busca para vingar a espécie. Essa jornada traz face a face César e o coronel, que serão colocados um contra o outro, em uma batalha épica que irá determinar o destino de ambas as espécies e o futuro do planeta. E o coronel não é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Woody Harrelson. Cara, eu nunca vi uma pessoa encaixar tão bem num papel quanto foi o seu Woody Harrelson nesse coronel. Você concorda, Brunão? Cara, o lance do Woody Harrelson é que nesse filme ele faz a evolução do Mickey Knox. Entendeu? Uhum. A evolução é Ash-Ketchum, um Pokémon, ó. É tudo aí. Não, o Mickey Knox, pra quem não lembra, é o personagem dele no Assassinos por Natureza. Sim, sim. Entendeu? Então ele pega aquele personagem que era maluco, que era louco, que não sei o quê, e tipo, dá uma patente pra ele do exército. Sacou? Qualquer semelhança com o atual presidente da República é mera coincidência. Eita, né? Mas esse programa tá esquerdinho, hein? Porra. Né? Vou mandar pro Calaveiro isso aqui. Manda. Manda. Ele vai twittar assim: ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Aí tivemos mais uma vez o Andy Serkis brilhando. E agora ele teve que atuar muito mais nesse terceiro do que nos outros, porque nesse terceiro o César fala o tempo todo, cara. Ele passou do no para frases completas, diálogos incompletos com os outros macacos. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal, porque mostra a evolução do cara, né? E assim, e que não foi uma coisa de hora para outra, né? Passaram mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos dessa brincadeira. E não inclusive, é só ele que tá falando também, né? Não, tem mais macaco falando, como a Cornélia, que a esposa dele fala num determinado ponto. O Maurice também fala algumas coisas de vez em quando. E o Bad Ape, que é aquele macaco pelado. Cara, melhor personagem do filme, velho. Melhor personagem que foi feito pelo Steve Zahn, que é a porra de um macaquinho maluco de zoológico. Que ficou inteligente por causa do vírus, barará timbum, mas ele aprendeu a falar com os humanos só de ouvir os humanos. E como os humanos só tratavam ele como macaco mal, então a coisa que ele mais sabe falar é macaco mal, cara. Qualquer semelhança com o Gollum do Senhor dos Anéis é mera coincidência também. É muito bom, cara. Uma coisa que eu gosto muito nesse A Guerra, que me chama muito a atenção nesse A Guerra, é realmente que já estamos no limiar do planeta dos macacos mesmo. Ou seja, já estamos nos requisitos dos últimos momentos da humanidade, tanto que já começaram a aparecer os humanos burros, né? Os humanos com deficiência mental, como a menina nova, que é outro easter egg, né? Que o Maurice adota, né? Que a nova é a concubina, vamos dizer, do Charlton Heston no primeiro filme, né? Aí apareceu a menininha, o Maurice tomou ela para ser adotada, porque eles mataram o pai dela, porque o cara também puxou de uma... O cara tá vendo três macacos carregando arma. E o César. Tinha o César na frente e três macacos atrás carregando arma. E o filho da puta me puxa uma arma para matar os macacos. Não, ele pediu para morrer. Não, não, desculpa. Ele pediu para morrer. Vai se lascar. E você fala que só agora que tá parecendo um mano burro, né? Acho que eu vi isso daí desde o primeiro filme. É humano, eu disse humano burro no sentido de humanos com deficiência mental, não no sentido vendo isso desde o primeiro filme, né? Ok, tá bom, eu não vou discutir isso contigo, eu te dou total razão também. O Malfoy que o diga, né? É o Malfoy, o diretor do laboratório que só queria ver lucro, é tudo desse tipo de humano, né? Muito bem. Uhum. Aí o que acontece? Já começaram a aparecer os humanos regredidos, vamos assim dizer, que aparecem no Planeta dos Macacos original. Cara, para ser Planeta dos Macacos perfeito, só faltava os macacos vestir roupa, cara. Só tá faltando isso para virar Planeta dos Macacos como era no primeirão. Só falta gorila de uniforme em cima de cavalo, porque em cima de cavalo eles já estão, tá? Montar a cavalo eles já montam, só não veste ainda a farda. É só isso. Esse filme é a guerra em si mesmo, né? Tem cena de, porra, batalha campal de macaco contra humano, né? E uma coisa que também me chamou muito a atenção é os humanos usarem macacos como tropa, né? Como os chamados, que no Brasil ficou jumentos, eu odiei essa tradução, porque é Donkey, de Donkey Kong. Então eram os Kongs burros, os Donkey Kongs. Cara, eu adorei essa referência quando eles falam Donkey, come here. Aí, Donkey? Por que Donkey? É Donkey Kong. Aí chega a tradução, jumento. Jumento, aí chega a tradução e chama de jumento. Que não deixa de estar errado, porque é um Donkey, é um jumento. Né, mas porra, perdeu completamente a referência do Donkey Kong, que eles mesmo na hora de se comunicarem, os soldados do coronel, eles falam, Kongs avistados, os Kongs no caso são os macacos do César, né? Aí obviamente que a referência é o King Kong, mas os macacos que estão trabalhando para o exército humano serem chamados de Donkey, é o que me explodiu a cabeça, porque era o Tem uma outra metáfora aí em cima também, viu, Nerdmaster? Porque... Ele está cai barril, né? Os Kongs aí, no caso, é uma abreviatura de Vietcongs. Sim, que também eram o apelido dos vietnamitas na guerra do Vietnã, com certeza. Exatamente, e eles atacavam como? Da mesma forma que os macacos atacam os humanos quando são ameaçados, né? Eles esperam, aguardam dentro da floresta, se escondem, exatamente, entendeu? Então tem uma dupla metáfora aí. Sim, maravilhoso, cara. As cenas são sensacionais. Eu gosto bastante desse terceiro filme. Gosto mais desse terceiro filme do que do segundo, para ser honesto, mas não mais do que eu gosto do primeiro. A ordem de minha preferência é o primeiro, o terceiro e o segundo. Mas são três excelentes filmes mesmo. Eu queria uma coisa mais definitiva no final, que desse mais a entender que a humanidade acabou de verdade, sacou? Tipo, e eu queria que o César não tivesse morrido no final do terceiro. E desculpa se você tomou spoiler, tá, seu ouvinte? Apesar de que eu dei esse spoiler no começo do programa, tá? Eu gosto da ideia dele morrer porque virou um mártir, né? Ele vira o mártir da causa macaca. Então, mas ele que tá desde o início lutando contra tudo e contra todos, né? Em prol de todo mundo. Isso, pois é, então ele morrer faz parte dele se tornar um mito, né, uma lenda, que é isso que ele é no primeiro, lá, quando eles falam do fundador, que não sei o quê, que foi um macaco, que se revoltou. Na saga antiga, o César é o deus macacal, isso. É o macaco que gritou não pela primeira vez para um humano. Exatamente. Então, se eu não me engano, é no A Guerra, que é o quinto filme, que eles falam isso. Quanto também tem no filme do Tim Burton, que é o Ethan Hawke, que é o general porra toda do filme do Tim Burton, também falava: ah, César era meu descendente, era meu antepassado, e o macaco que mandava na porra toda, e o caramba quatro. Então foi até bom, realmente. Você convenceu, Brunão. Tá bom, eu aceito a morte do César no final do filme. De nada, beleza, foi pra isso que eu vim. Tchau. Então tá, muito bem. Considerações finais. Foi mais uma vez maravilhoso gravar com vocês. Eu sabia que esse tema ia ser muito bom, porque os filmes são muito bons. Ouvintes, se vocês aceitam o meu apreço e o meu conselho, assistam, e se possível assistam em sequência. Tenta fazer uma maratona desses. Dá mais ou menos uns 8 e poucas horas de filme, é para pegar numa tarde inteira, dá para assistir numa tarde inteira tranquilamente, sem problema nenhum. Bruno Lagana, meu querido, meu gordinho, lindinho do coração, suas considerações finais, faz favor, e jabá para Portal Refil. Bom, minhas considerações finais, eu gosto muito da saga, todos os filmes, até o do Tim Burton eu tolero. Acho que vale também como uma forma de relembrar o original, de homenagem e tal. O final é que escorrega pra cacete. Enfim, virou uma palhaçada lá. Mas é Tim Burton. Enfim, tem horas que ele dá uma escorregada. O Tim Burton é assim, ele acerta, mas tem hora que não. O lance do Tim Burton é assim, ele acerta, mas quando ele erra, meu irmão, aí sim. Então, ele acerta, quando erra, dá no saco, velho. Exatamente. Mas, enfim, como eu falei lá no começo, não sei se ficou na edição, mas de qualquer maneira eu vou repetir. A Disney tem planos de continuar com a saga, né? E eu espero que seja bem escrito. É isso que eu espero, assim, que seja uma continuação, que mostre mais como os macacos evoluíram e construíram a sua sociedade e acabaram com mais humanos para chegar naquilo que a gente vê lá no original de 68. No geral, agradecer aí de novo o convite, Nerdmaster, é sempre um prazer participar do Paranerd. Eu não participei de muitos, mas toda vez que participo, me divirto bastante. Muito obrigado a você, sempre foi um grande amigo, sempre apoiou a gente em tudo que a gente fez. E queria deixar aqui meu jabá, conheçam lá, portalrefil.com.br. Temos dois podcasts semanais. Um é o CO2, onde a gente fala de notícias bizarras e o mundo anda cheio delas, e lemos os e-mails dos nossos ouvintes e patrões. E o Que Isso Assim, onde a gente normalmente pega um tema e destrincha, normalmente falando de um filme, ou de uma série, ou de um quadrinho. E é isso, fica aí o meu convite a todos os ouvintes do Paranerd, que deem um pulo lá e aproveitem também mais entretenimento nessa internet de meu Deus. Não esquecendo também dos vídeos do Vale a Pena da Pena, do canal do YouTube do Refil, que são ótimos, inclusive um dos mais recentes, no qual eu e Mimi falamos a respeito de Oscar, Minha Filha Quer Casar, maravilhosa comédia com o Sylvester Stallone. Exatamente, o canal do Refil é o Refil TV no YouTube, é só procurar lá. E a gente ali faz resenha de filme. Então, normalmente a gente faz resenha de filmes que estão sendo lançados no cinema, mas não está tendo cinema, então estamos fazendo de filme velho ou filmes que tem lançado nesses serviços de streaming aí. Então é só dar uma procurada lá. Muito bom. Dragão Dourado, Claudinho, meu amigo, que eu adoro sacanear, mas que devolve a sacanagem, que é o que os amigos fazem, né? Por favor, suas considerações finais e jabex para a Estação Ômega. Isso mesmo. E vamos lá. Cara, Planeta dos Macacos, essa nova trilogia, é um brinde para quem era fã de toda a franquia dos Planeta dos Macacos, apesar do Tim Burton, né? E, cara, é sempre um deleite. Então, cara, se você não assistiu, assista. Aproveite essa coisa que tá bem feita, cheia de referência. Assista os antigos também. E vamos lá. Quando você quiser falar besteira também, vai lá pro Omega Station, né? O omegastation.com.br, onde eu tenho o Omega Cast, onde eu sou o host e editor. E a gente também tem o hype do Omega com o Maverick. Né? Fora. Esse vocês podem deixar pra lá, não precisa ouvir, não, tá? Nossa, precisa, porque o Maverick é essa, o Maverick é tchutchuco. Ele é o tchutchuco fazedor de inveja, filha da puta. Não, pera, assim. Foi ótimo. Ele é tchutchuco. Não é? É uma viadagem, esses dois não se... Tem a Lika Moon, tem tanta gente mais bonita, tem a Liv Cat, e o dragão vai enaltecer justo a porra do Maverick. Caralho, mas o Maverick tem. Mas a Lika Moon está no último episódio do Hype do Ômega, se vocês não ouviram. Eu ouvi. E tá bom. Vão ser surpresas nos próximos, então acessem lá. omegastation.com.br, que não tem só os caches, também tem as minhas matérias históricas, tem muita coisa lá, tem conto, tem uma porrada de coisa ainda lá. Então, aproveitem lá. Ok. Sarinha, eu vou deixar aqui registrado no programa, Jorge não vai cortar essa parte, que eu vou roubar a porra do mangaquê, filha de uma égua, do Wallace. Que só não tá saindo mais episódio desta birosca por causa da porra do Qualis. Tô certo ou tô certo? Tá certo. Ah, então você já se prepara, conversa lá com o Matheus, que eu vou pegar mais vocês dois e vou renovar a porra do Man HQ, que afinal de contas quem criou o nome dessa merda fui eu. Então, foda-se o Koala se eu vou retomar esta porra desse trabalho. Vai me dar mais trabalho? Vai, mas foda-se. Vai passar raiva? Vai também. Vou passar raiva? Não, não vou passar raiva porque o Koala se não vai participar. Então, não vou passar raiva. Já é uma coisa, eu não vou passar raiva. Mas tá bom, vamos passar pro trabalho sério. Sarete, linda, fofucha da minha coisa mais linda do meu coração. Quais suas considerações finais sobre a trilogia do Planeta dos Macacos? Então, essa trilogia, diferente de muito remake que foi feito nos últimos 20 anos, de qualquer outra coisa, é uma das que a gente pode falar. Foi um remake, foi uma trilogia boa, reinventou, colocou um pé no chão muito bom. Coisa que o Tim Burton tentou fazer lá, mas não deu muito certo. Aprende, Jorge Lucas! Tipo, a história, o mito que se criou em torno do César é muito bom. Ele deixa aquele ponto no final pra gente querer um quarto filme, mas não tem um quarto filme. Talvez um dia, não sei, quem sabe. E você aprende que muita coisa... É, que, tipo, os macacos, eles tentam de tudo não serem parecidos com os humanos. Eles querem... se desassociar e se libertar, mas, querendo ou não, eles vão ter alguns traços, vão ter situações semelhantes. Pode dar merda. Eu gostei pra caramba. As épocas que eu vi, tanto a primeira como essa trilogia agora, que eu vi, o primeiro eu vi com meu pai, é uma ótima trilogia. Eu gostei bastante. É algo pra eu parar e rever. Muito bem, maravilha. E eu já deixei minha opinião aqui, queridos ouvintes. Eu adoro o Planeta dos Macacos, adorei o reboot, remake, refazejo dessa série. Tô aguardando com muita ansiedade o próximo episódio desta saga de cinema. E para todos vocês, meus queridos ouvintes, eu desejo vida longa e próspera. you've got a nerd mail. Muito bem, então vamos agora aos e-mails e aos comentários dos últimos episódios do Paranerdia. O primeiro comentário que eu gostaria de ler é do meu querido ouvinte, o Herege, que ele comentou assim no episódio do Nerd Maratonista 60, o sexto episódio da segunda temporada de Agretsuko, Futuro Desconhecido. Sinceridade! Por mim, vocês poderiam variar mais os assuntos nerds. Eu fico meio que ouvindo sobre essa Agretsuko por obrigação, porque meu agregador de podcast baixa automaticamente, mas não. Mas se me perguntarem um dia sobre do que se trata a Agretsuko, eu não vou saber dizer se é um anime, uma novela grega ou atin em polonês. Agretsuko. Tá bom, tá, ok, beleza, Vereja, eu até concordo com a tua opinião, eu aceito a tua opinião, concordo, eu não concordo não, mas aceito a tua opinião e aguarda que já tá acabando a temporada da Agretsuko, tá, já tá faltando 2-3 episódios só pra terminar e a próxima série você vai ver que é nerd pra caramba, então você não perde por esperar, tá? Já no episódio do Paranerdia 154 de filmes spin-off de Guerra nas Estrelas, o primeiro que nos fez um comentário foi o meu querido Norberto Silva. Ele diz o seguinte: muito bom o programa. Eu que não sou fã de Guerra nas Estrelas, achei muito legais as informações a respeito desses spin-off. Desses, eu vi e até curti o Rogue One. E preciso continuar o Mandaloriano, mas solo, não, vou passar bem a vida sem ver. É, eu também concordo, você não tá perdendo nada. Mas parabéns pelo excelente cast. Ah, sim, eu quero um programa sobre os Lion Man, o laranja e o branco. E um sobre o Jiraiya, claro. Ó, Norberto, vou te contar um negócio. É mais fácil sair o do Jiraiya, visto que tá tendo até um revival agora, por conta de que a Band tá passando Tokusatsu de manhã aos domingos, inclusive o Jiraiya, então eu acho que é mais fácil sair um de Jiraiya do que um de Lion Man. Mas eu prometi que se alguém pedisse eu fazia, né? Então eu acabar fazendo de Lion Man também, que se dane fazer o quê? Outro que nos fez um comentário também nos filmes spin-off de Guerra nas Estrelas foi Antônio Pereira. Seu Antônio falou o seguinte: this is the way, querido Nerdmaster. E eu tenho dito, senhor Antônio. Parabéns pelos mais de 150 episódios. Devo dizer que acompanho o podcast desde o 40. Olha só, muito obrigado, viu? Embora tenha ouvido quase todos desde que comecei a segui-lo. Não precisa ouvir os primeirinhos, não. Não faz questão não, tá? Terminado nesse afago, gostaria de somar duas informações ao comentário de alguns personagens citados ao longo do episódio, que seria o Saul Guerrera e o Darth Maul. A primeira aparição de Guerrera se deu em Clone Wars, período em que recebeu treinamento de combate sob a tutela de Ahsoka Tano para utilizar confronto de guerrilha em um período em que os exércitos da República estavam engajados em múltiplas frentes estratégicas, não poderiam auxiliar os irmãos Guerrera na retomada do planeta natal. Olha, dessa eu não sabia. Já referente ao Maul, eu tenho que admitir que ele não é um estrategista sofisticado, como demonstrado em vários momentos de Clone Wars e Rebels. Eu falei, cara, ele é capanga, ele não é a mastermind motherfucker que estaria por trás de tudo como foi mostrado no solo, porra. Apesar de ter vários esquemas e estratagemas, todos eles giram em torno de confrontos físicos ou algum tipo de submissão pela força. No mais, é isso. Forte abraço a você e a todos os que ouvem ou participam do projeto. E deixo a dica para programas futuros, explorando e destrinchando personagens que não são o centro das tramas principais de Guerra nas Estrelas, mas que possuem histórias interessantes. até It Is The Way. Boa sugestão falar, por exemplo, do, sei lá, do Boba Fett, né, que fora do cânone ele é muito mais foda do que dentro do cânone. É, essas centrais que não são tão centrais assim na trama, um tema interessante. E o último comentário que recebemos foi do senhor Leandro Alves, e ele comentou no Paranerdia 143, qual é o melhor filme do Batman? Ele resolveu fazer a sua própria lista com jogos e prostitutas. Ele disse o seguinte, que o melhor Batman foi o Batman Lego, isso a gente concordou também, né? O melhor Joker, palhaço, coringa, foi o Heath Ledger. Melhor Batmóvel foi o Tumblr. Bom gosto, não se discute. Melhor Gotham foi do filme do Michael Keaton. Melhor Bate-Cacareco foi o Espelho de Tubarão. Ai, ai. Melhor Bruce Wayne é o Christian Bale. Ele botou balé, tá? Ele não botou Bale, ele botou balé. Que tem acento, tá? Balé, né? E o melhor roteiro é o Cavaleiro das Trevas. Muito boas escolhas, senhor Leandro. Muito boas escolhas mesmo, tá? Dentro dos e-mails, a gente recebeu outro daqueles maravilhosos e-mails de vídeo-resposta do meu querido Elias Passos Tenório. Então, se você, ouvinte, quiser saber qual é a opinião do Elias sobre os filmes spin-off de Guerra nas Estrelas, por favor, apareça aqui nos links relacionados do episódio e saibam qual é a opinião do Elias sobre isso. Muito bem, recados e e-mails lidos, vamos agora aos abraços e agradecimentos aos meus queridos mecenas. Eu quero mandar um forte abraço com muito carinho, virtual, porque sabe como é que é, né? Pandemia, ele não pode abraçar de verdade, vocês estão sabendo já como é que funciona, né? Então é assim. Então, abraço virtual para a dona Ana Carolina Martins. Também para a madame dona Ana Lúcia Letier, minha joaninha trekker do coração. Para o senhor Arthur Boni, casado, feliz e tomando vergonha na cara, finalmente. Para meu queridíssimo escritor de conhecimento internacional, o senhor Daniel Rossi. Um abraço também bastante apertado para o senhor Diego Ferreira Veríssimo. Para meu querido mecenas Elias Passos Tenório. Para o meu internacional amigo Emílio da Costa Mansil, para o senhor Léo Oliveira do Fermata Podcast, para o meu querido mecenas senhor Lucas Freitas, para meu queridíssimo Paulinho Roberto Libardi, para meu mecenas Rodrigo Moquepon, para o meu não governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral. Outro abraço também, um beijo na dona Sueli Nastri, um abraço para o meu querido Tiago Teixeira e um abraço e um aperto de mão na bunda para o senhor Valdir Fulmeni Júnior. Muito bem, esses foram os nossos mecenas e ficamos por aqui, queridos ouvintes, até daqui 15 dias com o próximo Paranerdia. Vamos lá. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.